paz do Senhor. Quando a Bíblia diz que o homem perece por falta de conhecimento, nós reparamos através do dia a dia como ela é verdadeira. Eu ouvi uma discussão no rádio entre dois homens, uma discussão inútil, sobre Novo e Velho Testamento, dizendo que o Velho Testamento não deve mais ser usado porque é velho, e o Novo Testamento também não, porque já tem mais de 2000 anos. Mas eles ignoram uma coisa. A história da humanidade foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Cristo estava na Terra, ele mencionava as Escrituras. Era o livro daquela época, contendo a Torá, os Salmos, os Profetas, os Provérbios. E depois que Jesus Cristo foi para os céus, os evangelistas escreveram os 4 Evangelhos, vieram os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e outros, a revelação do Apocalipse para João. E esse é o Novo Testamento. Velho Testamento mais Novo Testamento é igual à Bíblia Sagrada, e tudo é atual e deve ser usado. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.